e acabou a hora do Brasil. E o que acontece logo em seguida aqui na Melodia FM? Questão de sensibilidade entra no ar. Chegando para você, nosso ouvinte, trazendo música, trazendo sonho, trazendo poesia, anunciando a magia da noite. Aqui estamos e como é bom estar com vocês novamente. Histórias como o meu pai, deixa no teu colo azul me proteger. Traz uma sereia, um canto de ninar e uma estrela do mar pra eu pedir um pouco só de paz. Parem de dizer que essa minha solidão não vai ter fim. Pede para o vento levar minha dor a esse alguém que talvez longe de mim também esteja. As algas, ondas, pedras e corais falam de outras dores, de outros ais. Falam de pedaços de um fundo que é só teu. Falam de saudade, tal como eu. O mar me engana pelo menos uma vez. Que eu pudesse achar que fossem lágrimas desse alguém que talvez a te olhar possa por mim sem lágrimas desse alguém que talvez a te olhar possa por mim chamar. Eu repito isso, mas eu acredito que você, que seja já nosso ouvinte regular, já esteja sabendo. Mas, para aquele que não sabe, Renato aqui com vocês. Renato Tavolieri Filho, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. E naquele horário daquele que gosta de desafiar as convenções. Não será a novela, não vai ser o jornal. E eu posso até estar jantando, mas eu não vou dispensar o alimento da minha alma, o alimento sensível, um papinho bom, mas principalmente uma música que me leva para outros espaços internos e me faz sonhar. É isso que se quer. E mesmo que seja para me fazer alegrar o coração, como é bom, fica aqui. Então, o nosso convite à sensibilidade, porque questão de sensibilidade, quer exatamente isso, e isso tudo com você, nosso ouvinte. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto. Bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Estás tú también, más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Mas allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Sozinha se vê pela última vez. A espera do dia naquela calçada, fugindo de outro lugar. Perto da noite estou. O rumo encontro nas pedras, encontro de vez. Um grande país eu espero, espero do fundo da noite chegar. Mas agora eu quero tomar suas mãos. Vou buscá-lo onde for. Vem até a esquina. Você não conhece o futuro que tenho nas mãos. Agora agora as portas vão todas se fechar. No claro do dia o novo encontrarei. E no curral del rei janelas se abram ao negro do mundo lunar. Mas eu não me acho perdido. Do fundo da noite partiu minha voz. Já é hora do corpo vencer amanhã. Outro dia já vem e a vida se cansa na esquina, fugindo, fugindo pra outro lugar. Agora as portas vão todas se fechar. No claro do dia um novo encontrarei. E no curral del rei janelas se abram ao negro do mundo lunar. Mas eu não me acho perdido. Do fundo da noite partiu minha voz. Já é hora do corpo vencer amanhã. Outro dia já vem e a vida se cansa na esquina, fugindo, fugindo pra outro lugar. E se você, neste horário, 8 às 9 da noite, ligar e ouvir transmissão de jogo de futebol por uma equipe entusiasmada, que é a equipe esportiva aqui da Rádio Melodia, não se assuste, não há nada de errado, porque coincidiu que o jogo ao vivo vai ser transmitido exatamente no horário do nosso programa, porque esse é o horário do jogo. Então, o nosso programa volta no dia seguinte. Mas você ainda quer ouvir o programa num outro momento, depois que o jogo acabar? Muito simples, é só acessar esse endereço online, www.acasadapedra.com.br, e ali tem, no menu da esquerda piscando, questão de sensibilidade. Você clica ali e vai ter acesso ao programa do dia previamente gravado, como também a todos os programas já apresentados. Faço questão de colocar isso porque às vezes você não tem tempo. E às vezes trabalhando no fim de semana no seu computadorzinho, você tem chance de colocar ali o programa, ouvir e estar conosco. E o que é muito bom, isso é um dos milagres da internet. Às vezes pergunto pra cara do espelho: que olhos são esses? Que sonhos não mostram? Que medos disfarçam? Que dores escondem? Nenhuma resposta. Só novas perguntas. Que um dia eu me ver em la cara del espejo, do jeito que eu sou, não da forma que penso, que quero que sea. E nunca me esconda de mim. Procura de um mas que é perfeito. Quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera saber se deuses e santos são loucos que pensam ser deuses e santos. E os olhos no espelho refletem sua luz. Que um dia eu me veja na cara do espelho, coberta de trapos. de falsos amores, morrendo e nascendo no mais que presente, vivendo, vivendo. Quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera saber se deuses e santos são loucos que pensam ser deuses e santos, e os horrores no espelho refletem sua luz. Que um dia me veja na cara do espelho, coberta de trapos, de medos, de cores, de falsos amores, morrendo e nascendo no mais que presente, vivendo, vivendo, vivendo, vivendo, vivendo. Vivendo, vivendo, vivendo, vivendo. Certeza que a maioria de vocês já identificou quem é essa cantora fantástica, uma das vozes mais originais e sensíveis da música brasileira, filha do grande Dorival Caymmi, essa expressão máxima da nossa música, irmã de Dori Caymmi, que também é outro artista compositor, aliás, a família toda é, o outro irmão também. E, na verdade, essa figura ímpar é a grande Saravá, ela, Nana Caymmi. Nana Caymmi é uma cantora única. Ela tem uma voz que não tem como se descrever. E não é só a voz, a forma como ela fraseia, como ela escolhe dizer as palavras, cheio o coração de sentimento, ela põe aquele sentimento na ponta da língua e você consegue sentir como se fosse algo que você pega com as mãos. E ela te leva em viagens. Acho que isso que é o que o grande artista consegue fazer. Ele te leva pelo mundo dos sonhos, pelo mundo dos sentimentos, os sentimentos que ele, sem dúvida, está sentindo e que você capta e passa a fazer seus. E por isso que a arte é algo maravilhoso. Você consegue viver sentimentos infinitos que você não viveria se não fosse através dessa troca, desse ponto de encontro que o sentimento que a arte nos traz permite. E a Nana Caymmi é uma mestra nesse sentido e uma figura interessantíssima, né? E por isso mesmo ela está aqui conosco, voltará outras vezes, e eu coloquei músicas variadas de diferentes momentos da sua carreira na programação, porque ela estará voltando. Mas eu tenho certeza que vocês vão ver essa apresentação, essa escolha minha, com o coração aberto. Sabe, amor, eu te amo tanto, tanto, que esta minha vida sem você seria para sempre triste. E eu nem sei se existe vida assim que alguém possa viver. Vou te dizer, daria minha vida pra não te perder. Sabe, amor, eu te amo tanto, tanto, que esta minha vida sem você seria para sempre triste. E eu nem sei se existe vida assim que alguém possa viver. Meu bem, eu te amo tanto. Teus olhos cheios de ternura e um vestido de organdi. Quisera nunca te beijar, pois em teus lábios me perdi. E agora o que fazer? Não dá mais pra viver sem ti. Te procurei nas melodias de um piano, nas aventuras de um voraz amor cigano. Meu coração tornou-se um monge tibetano, e nem assim tive silêncio pra dormir. É impossível te esquecer, por isso é que eu voltei aqui pra me entregar e novamente me perder de mim. É impossível te esquecer, por isso é que eu voltei aqui pra me entregar e novamente me perder de mim. Te procurei nas melodias de um piano, nas aventuras de um voraz amor cigano. Meu coração tornou-se um monge tibetano, e nem assim tive silêncio pra dormir. É impossível te esquecer, por isso é que eu voltei aqui pra me entregar e novamente me perder de mim. É impossível te esquecer, por isso é que eu novamente me perder de mim. Eu acompanhei vários momentos da carreira da Nana Caymmi. Me lembro dela ainda nos festivais, ela sempre tendo participações fantásticas e muito polêmicas muitas vezes, porque naquela época o público era muito, muito participante e tinha suas torcidas e, às vezes, mesmo sendo músicas fantásticas, eles não gostavam daquela que fosse a escolhida, que ficasse para primeiro lugar. E uma coisa interessante, eu não sei se foi num festival de música brasileira, mas acho que foi no Festival Internacional da Música, se não me engano, que havia uma composição que eu acredito que era Saveiros. Linda! Maravilhosa! E eu acredito, não tenho agora certeza, e também não quero me preocupar em consultar, porque o nosso programa é feito assim, de improviso, e é a minha lembrança, que foi a Nana Caymmi quem defendeu. E o fez, como sempre, com uma grandeza e uma forma tão linda que não tenho o que se dizer. Pelo menos eu conheço a sua gravação, só não sei se foi ela que defendeu no festival, mas que ela gravou essa música, sem dúvida. E essa música foi vaiada. Foi vaiada porque o público gostava de uma de um apelo mais imediato. O mais incrível é que a história mostrou o seguinte: hoje, Saveiros continua sendo uma música referência, conhecida no mundo todo e gravada por muitos artistas. E aquela outra que ganhou o festival, ninguém nem sabe qual é, nem lembra. O que prova que o que é bom o tempo faz prevalecer muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes sim. E por isso fica aqui o registro. Mas a Nana Caymmi, sempre muito simpática, muito contida, muito fina no seu jeito de lidar com as pessoas. E durante uma época ela esteve ligada afetivamente com diferentes artistas, vários artistas bons, renomados. Um deles, ela foi casada com Gilberto Gil. E tudo isso, sem dúvida, marca a vida da pessoa. Ela já tendo o pai, os irmãos, a vida dela foi sempre ligada à manifestação artística em vários níveis. E isso vem até nós através da sua música, do seu canto. Que saudade de você, que saudade. Outra tarde sem você, outra tarde. O sereno nos meus olhos, chuviscando. Tão distante entre nós, um oceano. Que saudade. Que saudade. Eu fiquei sem lhe dizer. É tão tarde. O desejo no meu peito, me apertando. Que vontade de dizer. Eu te amo. Que saudade de você. Que saudade. Outra tarde vai morrer. Outra tarde. As lembranças anoitecem, mas não dormem. Tanto tempo entre nós, o oceano. Que saudade de você. Que saudade. Outra tarde vai morrer. As lembranças anoitecem, mas não dormem. Tanto tempo entre nós, o oceano. Que saudade de você. Que saudade. Perguntar por mim, diz que fui por aí levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, para em qualquer botequim, eu entro e se houver motivo, é mais um samba que eu faço. E se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira.

um atestado da seriedade que a própria Bethânia dá à obra magistral dessa cantora única que estamos tendo hoje, que é a Nana Caymmi. Costura na minha alma, doce sutura, futura calma que a prece alcança na paz de Deus. E até mesmo se alguém que pense que a morte é sonho, melhor viver nesta vida um sonho que eu possa ver pelos olhos teus. Pois sabendo que um dia é sempre, chegada a hora eu peço, ó minha Nossa Senhora, que estenda a mão sobre o meu país. A Maria aprendiz, eu também quero ser quem não quer. Quero ser feliz. Futura calma que a prece alcança na paz de Deus. E até mesmo se há alguém que pense que a morte é sonho, melhor viver nesta vida um sonho que eu possa ver pelos olhos teus. Pois sabendo que um dia é sempre, chegado a hora e peço, ó minha Nossa Senhora, que estenda a mão sobre o meu país. Quem te implora é outra Maria, a Maria qualquer, a Maria aprendiz. Eu também ser quem não quer, quero ser feliz. Quem te implora é outra Maria, a Maria qualquer, a Maria aprendiz. Eu também quero ser quem não quer, quero ser feliz. Sem dúvida. coração não vai falhar. Como esperei sem perceber, o tempo passou. Uma canção caiu do céu e o vento levou. Só por você vou esperar. Nunca pensei, nunca sonhei, mas esperei. E demorou, nunca chegou, até chorei. Só por você, anjo do amor, a esperar, sem duvidar, só por saber que o coração não vai falhar. Como esperei, sem perceber, o tempo passou. Caiu do céu e o vento levou. E amanhã, quando acordar, louco de amor, vou te beijar e te abraçar. Só por você vou esperar. Só por você vou esperar. Há coisas que são engraçadas e nem sempre. Eu acredito que quem apresenta um programa, como que eu estou fazendo agora, chega a abrir esses sentimentos para o seu público, para o seu ouvinte, mas eu vou fazê-lo. Uma das coisas que me passam quando eu estou gravando um programa ou apresentando um programa, dependendo do que for o caso, eu fico imaginando qual está sendo ou qual será a reação de você que me ouve. O que estaria passando internamente? Até que ponto você estaria gostando? Porque às vezes eu programo mais de um cantor e músicas variadas, como normalmente as rádios o fazem. Mas acontece que é uma hora só. Eu às vezes faço os comentários e quando é pertinente, eu até gosto de fazer mais comentários. Às vezes eu fico mais calado, achando que a música possa ser mais interessante. E eu fico na dúvida, eu fico oscilando entre as duas coisas, imaginando o ponto ideal do ponto de vista de quem me ouve como ouvinte. Porque mesmo que eu escute o meu programa e eu o faço, muitas vezes, para tirar conclusões, tentar melhorar, ver até a questão da qualidade do som que estamos trazendo a vocês, e eu me preocupo também com isso, mas a questão é que eu nunca vou ver o meu programa da mesma forma que vocês, porque a minha relação é outra. Eu não sou um ouvinte que se senta e fica analisando aquilo que chega até os ouvidos através de uma rádio. Então, a minha relação é outra. E eu fico muito curioso. E acho que vou ficar sempre curioso, a menos que em algum momento alguns de vocês me digam o que que passa internamente por esse estilo de modelo de apresentação que nós temos, trazendo cantoras específicas ou estilos musicais, às vezes uma peça, quando é música clássica, eu apresento a peça inteira, quando é possível, porque às vezes elas levam mais de uma hora e fica difícil, mas eu tento, musicais também, né? Então eu fico com essa curiosidade, mas ter curiosidade é bom, isso deixa a vida mais instigante. Infelizmente, a tecnologia é avançada, mas ainda não inventaram uma rádio interativa realmente, né? Onde vocês agora poderiam dizer para mim a resposta ao que vai sair de mim para vocês. Porque a nossa horinha, infelizmente, acabou e eu estou aqui para deixar um abraço, o meu boa noite e na esperança de que amanhã, no mesmo horário, das 8 às 9 da noite, estaremos juntos. Até lá, hein? Renato Tavolieri Filho se despedindo.